para o sol, olhando para o sentimento. Olhando para o céu e as estrelas, pensando no céu que nos rodeia. Para a bola, olhando para o vento, olhando para o sol que nos ilumina. Pensando no céu e as estrelas carregadas de nuvens e o sol que cai ao meio-dia. Pensando nos sentimentos dos astrônomos ao contemplar o céu sem estrelas. Pensando em como os namorados ficam sem um ao outro. Pensando como os pais ficam sem os filhos. Pensando em como as pessoas vivem. Pensando em como os animais sobrevivem. Pensando em como amor guia a nós todos. Pensando em como a fé é só uma correia. E que os erros são parte da vida cheia. Pô, que improviso bizarro.